Sarajevo é aqui, né? Comigo, com o professor, entre vocês também. Eu tenho outros colegas de trabalho, outros professores na sala. Não, toda professora. Ah, que bom, professora também. Exatamente. Porque, na realidade, se nós formos fazer... eu estou falando professora no que diz respeito à atuação. Porque, no fundo, todos nós estamos nessa coisa cíclica, né? Que é estar nessa posição de professor e, às vezes, na posição de aluno. É uma dificuldade que eu observei agora, por causa da proposta do ensino, é como você escreveu um artigo que você não pode sua... não tem a sua personalidade ali. Você vai escrever uma coisa quando você não se coloca como sendo a primeira pessoa. É complicado também a sua observação a respeito daquilo, de você tirar de algum texto, algum artigo, alguma coisa, mas que você não se coloque ali tendo a sua visão. Na realidade, deixa eu desmistificar isso. Nós vamos colocar a nossa visão, sim, a gente coloca. É porque é na primeira pessoa do plural, né? Vimos, acordamos, né? Vivenciamos. Mas por que que é na primeira pessoa do plural? Se a gente pegar o conceito da metodologia lá atrás, por que que... Não sei se vocês... Eu até discordo do nome monografia, mas tem todo um sentido de latim, do latim, do grego. Então, não vamos entrar nessa parte, mas só para desmistificar essa parte, né? Na realidade, nós nos colocamos ali. E por que que eu digo que eu não concordo com o nome monografia? Porque mono quer dizer homem. Só que, na realidade, o nosso trabalho, seja monografia, seja artigo, ou qualquer outro trabalho que vocês venham fazer com a conclusão de curso, ele não é mono. Porque, primeiro, precisa estabelecer uma relação entre orientador e orientando. E vamos trazer os teóricos da yoga e de qualquer outra área que vocês desejam trabalhar. Vamos concordar que eu estou falando de quatro pessoas? Entendeu? Então, o que acontece? Quando falamos de quatro pessoas, o que acontece aqui? Uma dialógica, né? Nós vamos fazer uma troca, você a... Eu vou interagindo dessa forma, tá? É assim, eu vou sabendo o nome de todos. Né? Estou com a Rosiane, aí a Rosiane me apresenta uma proposta, aí eu falo, Rosiane, nós podíamos trazer mais para essa área, argumentar mais, né, para essa área, elaborar um pouco mais. Abre mais essa parte aqui. Quando eu digo isso para ela, o que eu já estou fazendo? Um primeiro diálogo. E aí ela olha nos livros dela, né? Bom, vou ter que buscar mais um teórico. Três pessoas. Então, o que que acontece? Por isso que se fala, vimos, acordamos. Então, o que que acontece? Nós aproveitamos, né, nesse projeto, que a gente realmente se coloca, mas quando nós nos colocamos de forma embasada. Entendeu? Nós vamos mostrar para vocês como vocês se colocam, mas onde o teórico, ele de alguma forma concorde com vocês ou complemente vocês, porque vocês precisam verdadeiramente se colocar. Né? Porque não é uma coisa mecanicista, né? Não vivemos mais neste mundo. A gente está no século XXI, globalização, tecnologia, e as pessoas esperam de vocês, vocês sabem muito bem. O que as pessoas esperam quando estão com vocês? Saírem, vou usar uma palavra que utilizada, né? Saiam de lá zen, ou saiam de lá curados, ou saiam de lá com uma nova proposta de vida, com uma nova postura, né? Onde verdadeiramente é isso que acontece, um reposicionamento de ser diante, né, da vida e diante de diversos parâmetros com os quais vocês apresentam de acordo, estava pegando a palavra do professor, da anamnese que vocês venham fazer dos seus pacientes, né, de quem está com vocês. Então, isso é muito importante. Então, é necessário que você se coloque, até porque, e por que é necessário o embasamento teórico? Quando eu disser para você, a yoga é excelente para a saúde, aí eu vou perguntar, baseado no que você me diz isso? Então, você precisa, entendeu? Ah, eu li um artigo, né, tal, eu li um livro tal, eu fui num congresso tal, né? Esse médico, ele já ele também trabalha com yoga, ele já está nesse ramo há 10 anos, 20 anos. Então, você ter referência do que você está falando, te insere dentro de um mercado de uma forma que você não tem noção da abrangência. Por isso que eu sempre digo que de todas as disciplinas, a metodologia é a disciplina mais importante do curso, de todo e qualquer curso. Porque, primeiro, sem metodologia você não consegue construir o seu trabalho final. Né? O que eu fiz com a autorização da Aline Clara e passado pelo professor foi já mandar para vocês, acredito que você, todo mundo leu todo o material, todo mundo sabe tudo na ponta da língua, que eu vou fazer logo 10 perguntas iniciais para provar ou não. Foi o modelo do artigo científico. Vocês viram? Então, presente da professora, autorizado pelo professor e pela Nina. Por quê? Ali já está formatado. Eu podia ser malvada, olha só, vocês se viram nos 30, linha tal, formatação tal, tal, tal. Mas para que, entendeu? Dentro de uma proposta de uma aula, que não, a aula ser prazerosa. Né? Porque quando são os alunos de graduação, não tem jeito. A gente tem que pegar ali desde o início para verdadeiramente explicar. Mas nem assim eu não os faço sofrer. Porque tem um modo mais fácil de se explicar as formatações da BNT. Então, o que eu fiz? Eu já mandei já o artigo já formatado. Então, é só salvá-lo, é claro, deixa salvo, e escrever um outro e escrever por cima. Porque já está com o espaçamento de linhas já correto, já está o espaçamento do superior, do inferior, da direita, da esquerda, das citações, já está pronta a formatação. Para quê? Para que você se concentre só no conteúdo. Vocês não têm que se preocupar com a formatação. Quer dizer, estudar. E uma coisa que é muito interessante, né? Ah, professora, como é que eu vou escrever? E aí é uma frase, que essa frase é mais do que Luciano Soares. Só se escreve lendo. Não tem outra forma de escrever. É necessário ler. Mas, professora, é necessário ler. E eu vou dizer para vocês, se vocês não têm esse hábito, criem esse hábito é um hábito maravilhoso. Por quê? A gente não pode viajar sempre. Então, eu sempre digo que há dois modos de abrir a nossa cabeça, ou viajando ou lendo, né? Porque ler também é uma viagem. E o que que acontece? Quando você lê, você refina o seu vocabulário. Quando alguém lê um trabalho seu, percebe, nossa, essa pessoa está direcionada para isso. Passa a ser a sua marca, a sua identidade. Por quê? Porque os vocábulos que você usa apontam para a pessoa, para o profissional que você é. E isso é muito importante, porque esses vocábulos nos identificam justamente nesse meio. Né? Funciona dessa forma. À vontade. Todo tempo que vocês quiserem perguntar. É muito importante também a pessoa, na hora de escrever, independente do vocábulo que ela tenha, ter diretamente a comunicação com o receptor, com o leitor. Porque muitos usam palavras científicas, teóricas, voltadas para determinado assunto e a outra pessoa não vai entender. Então a comunicação se perde nesse meio do caminho e a mensagem e, no caso da yoga em si, não vai ser realizada. Com certeza. Eu digo que hoje, né, no século XXI, por incrível que pareça, o maior mal-estar das organizações é exatamente isso aqui, ó, a mensagem, que é a comunicação. Eu tenho orientado 500 mil trabalhos de comunicação e liderança. Mas a comunicação, eu acho que é a pior de todas. Né? Dentro de um índice, né, comprovadamente científico, a comunicação hoje é o maior para mostrar nas organizações. E vou dizer para vocês, dentro da nossa própria casa. Por quê? Seu nome? Madhavi. Então, olha só o que a Madhavi disse. Existe um emissor... Né? Que nesse, vou dar um exemplo do nosso escopo de sala de aula, tá? Que sou eu e o receptor, que são vocês. E eu estou aqui em busca de quê? De passar para vocês uma mensagem, certo? Mas se essa mensagem não for decodificada, ela não será o quê? Entendida. E o que ela colocou muito bem, né? Porque aí já adianta alguma coisa. do trabalho. Quando vocês colocarem alguma palavra que seja do entendimento apenas de vocês, nada melhor do que um isto é ou isto significa, porque o nosso trabalho ele será lido por acadêmicos, mas também por leigos. E como que um leigo vai se interessar pelo nosso trabalho se as palavras não dizem nada para ele, não tem um significado? Então ele precisa saber. Quando você chega a uma determinada... quando nós temos assim, uma proatividade, que é o que acontece com vocês, eu tenho certeza, você vai até em busca, né? Eu ontem, a título de exemplo para vocês, na terça-feira eu recebi um convite da universidade para poder participar de bancas de coworking ONU-ONU. Não era um convite, tá? Tudo bem. Aí eu falei, mas eu nem nunca ouvi falar nessa palavra, né? Eu não falei nem com a coordenadora do convite. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no Google, né? Porque realmente não faz parte, né, do meu contexto. E aí meu filho falou, ah, se você tivesse falado, eu já te falo. Mas ele já é da área de marketing, de administração de marketing, de mídias sociais. Então eles usam muito. Todos aqui sabem o que, que é. Então vamos aprender mais alguma coisa, né? Co-working. Co-working. São esses espaços agora, né? Por exemplo, igual essa sala aqui, onde o design de interiores organiza de uma forma onde, por exemplo, o professor poderia estar construindo os trabalhos, a secretária ali no atendimento aos alunos, mais uma parte de uma área de descanso para vocês, aqui dentro de uma possível atividade de vídeo, e aqui uma pequena biblioteca, tudo dentro de um mesmo espaço. Né? É a otimização de espaços com, claro, com atividades que dialoguem ou não entre si, tem uma salinha de reunião, até porque ele fala, ah, olha só, preciso reunir vocês em 10 minutos. Todo mundo para aquela salinha de reunião, então conversa daí, todo mundo já continua a trabalhar. Não tem que separar o trabalho para trocar uma ideia. Ele está acessível, todos estão acessíveis. Né? E o one-on-one, nesse caso, por quê? Porque esse espaço que eles trabalharam lá no Brasil, seria turma de design de interiores. Eles tinham que dar solução àquele espaço que está um espaço deficiente, onde ele quer oferecer mais alguma coisa, né, dentro, porque quando você aluga esses espaços, porque você pode alugar esses espaços, esse escritório, na realidade, quando é coworking, é a empresa que ela tem esse conceito. Quando passa a ser one-on-one, passa a ser o quê? Eu tenho um espaço e começo a oferecer esse espaço. E aí você pode alugar para treinamento, para reuniões, para um bate-papo, né? Para toda e qualquer atividade que você deseja fazer. Então precisa ser um espaço quê? Que tenha diversidade, interatividade multifuncional. Então o que acontece? Aí, pegando o exemplo dela, se eu não vou lá para saber o que falou, de que forma, então eu tive aí 2, 3 dias para estudar pelo menos alguns conceitos mais básicos, né, do coworking, para não falar besteira e até para poder avaliar cada grupo de alunos. Foram 9 alunos, foram 9 trabalhos. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, né, fechando essa parte, né, ficou bem entendido? Cada vez que vocês trouxerem algum vocábulo que seja muito específico, né, da yoga, ou de qualquer área que vocês venham trabalhar, o interessante é que logo após vocês coloquem um isto é, ou um exemplo, né, como dizia o Luciano Huck naquele programa do Soletrando, né, ou uma aplicação dele numa frase, ou um exemplo, cabe a nós, né, nessa gestão do nosso trabalho, né, ser generoso com o outro no que diz respeito a explicá-lo. Porque quando eu sei ao que se refere, eu me interesso muito mais, e aí eu quero fazer. Né? Pô, eu falei, como é que vai ser? Né? Eu vou ler, digo para mim uma palavra específica da yoga, bem específica, que só quem faz yoga sabe. Ah, repete, que eu tenho postura. Postura? Então, se eu não sei o que significa, o que será que ele está me propondo? né? Eu não sei. Provavelmente você não acha que a cada euro por ser um sustento não dificultaria muito, a gente também está esmiuçando muito isso. E eu acho também que o fato de criar prioridade também estimula a pessoa a fazer a busca também. Quando eu não conheço uma palavra, e eu vou fazer a busca, eu costumo falar que hoje a gente tem uma arma muito positiva e também negativa, que é a mídia social ou a internet. Então, eu posso usar o Google para poder ficar pesquisando, Facebook, Instagram, como eu posso usar também para poder pesquisar o significado de uma palavra e estudar ela. Então, foi o que aconteceu comigo. Mas aí volto a exigir com você na parte de a leitura de acadêmicos, a leitura de leigos. Né? E aí eu tenho exemplos de dentro de casa e aí vários exemplos. A minha mãe é completamente contra a tecnologia. Pode ser que ela tenha os grupos da melhor idade, né? E aí eles participam, né? Tem yoga, tem diversos tipos de atividade. Então ela não vai procurar. Então, o que a gente pode criar? A gente pode criar um glossário lá atrás, entendeu? Das palavras, colocar um númerozinho, né? Para poder não colocar ali aquilo que você colocou, para não ficar suja, vamos dizer assim, o nosso artigo, com muitos, por exemplo, com muito isto é, com muito significado, né? E separar as palavras e criar um glossário das palavras que você vai utilizar. Entendeu? Glossário, nós vamos, já só que é no artigo, né, ele não está aí, vai ser lá no final, depois das referências. Mas aí nós vamos, podemos pegar e criar um glossário. A cada palavra diferenciada, colocar aquele número minúsculo, 1, 2, 3, como se fosse notas de rodapé, depois das referências, e cedemos o glossário. Entendi. Bacana. Diga. Sempre tem um nome em português que corresponde àquilo, entendeu? As posturas, tem o nome sânscrito, tem o nome abaixo, cobra. Então, essa relação já ajuda bastante, né? Até na aula que a gente tem. A gente geralmente faz a aula, muita gente nem sabe o que é sânscrito, mas, né? Sim. Esse nome em português e tal já ajuda. Acho que já funcionaria bem no sentido de explicar o que é. Que pode ter sempre alguém curioso igual a mim, entendeu? Porque eu interesso muito por latim, então na igreja tem algumas palavras em latim, então eu fico atrás do padre. O que significa aquilo? Eu quero saber, entendeu? Então, assim, porque eu sei que eu não vou gravar, eu teria que verdadeiramente sentar para estudar latim, para poder não ficar nessa percepção implacável. Né, da pessoa, mas é a mesma coisa, você vê, são palavras, né? Olha ele agora já falando já em sânscrito, né? Que são muito importantes para o nosso cotidiano. Agora eu já estou inserida dentro do cotidiano de vocês, entendeu? Então ela é muito importante. Nesse artigo aqui que você manda para a gente, ele fala isso, ele fala dos ácidos e cobre em parênteses, tipo posturas, justamente, você vê. Ele coloca o tempo todo tudo que ele coloca em sânscrito, que ele coloca em parênteses em português. E olha só o que eu falei no início, que a gente agora está vendo. Está vendo como a metodologia ela não tem nada de complexo, e sim de processos e procedimentos? Né? A gente pode utilizar o isto é, a gente pode utilizar em parênteses do significado da frase e pode fazer um glossário no final do trabalho. Isso vocês vão ficar completamente livres. Né? De que forma, né, eu quero que o meu trabalho fique. É uma escolha que vocês poderão fazer. Gente, eu falo muito e eu não perigo muito nas telas. Tá? Eu vou passar aqui a tela. Eu não sou a pessoa de ficar presa às telas, porque eu quero que vocês levantem posicionamentos e nós vamos fazer as nossas atividades. Aqui eu já falei com vocês, né, que nós vamos... Né, tratado, esse breve conceito da metodologia, eu vou ver alguma coisa com você aqui na tela. Métodos, a comunicação, as normas para elaboração, o pré-projeto, que é pelo menos uma avaliação da nossa atividade, né? E a parte realmente do artigo científico. Tá? A professora de vocês, acredito que vocês tenham lido, eu sou mestre de psicanálise, especialista em recursos humanos e educação à distância e pedagogo empresarial. Sou docente, pesquisadora, conteudista, instrutora e tenho um PJ também. Esse é um dos conceitos que eu mais gosto da metodologia, que ele é bem simples, né? Ela é uma ferramenta de fundamental importância para o conhecimento dos métodos que são empregados na elaboração do trabalho de conclusão de curso. Porque nós poderíamos escrever de forma não procedimental, não processual. Mas, por isso que a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, ela não só rege os trabalhos acadêmicos, como ela rege tantos e outros trabalhos, se vocês forem entrar. E eu pertenço, né, a essa associação, porque todo professor de metodologia que atua em metodologia de uma forma ostensiva, né, é minha disciplina de carro-chefe. Só na graduação eu tenho 6 turmas, com 80 alunos, né, na educação à distância. Na pós-graduação, eu atuo em mais de 10 cursos com metodologia e já faço isso há mais de 15 anos. Não canso de fazer e sou completamente apaixonada por essa disciplina. É óbvio que também atuo em outras disciplinas. Né? Eu tenho duas paixões, que são a docência, né? Que é a docência que eu estou me reportando a vocês. Né? Eu tenho paixão pelos meus alunos e paixão também pela educação à distância. E o que, que acontece? Quando você, isso que eu falo com vocês, quando você se apaixona, você não tem determinados... eu não tenho nenhum tipo de reserva com vocês no que diz respeito a nada. Né? Então, a gente precisa verdadeiramente estar inserido dentro desse contexto. Então, para você fazer um trabalho, é interessante, por quê? Porque a academia, quando lê, ela lê daquela forma realmente que ela estabelece as normas. Então, hoje em dia, né, graças a Deus, já se abriu outras possibilidades. Para quem é da área de gestão, faz projeto técnico, faz projeto empresarial, faz plano de negócios, né? E aí cada um desses, né, funciona de uma forma. Agora, a ideia do artigo científico eu achei fantástica. Por quê? Porque o artigo científico os remete a um mercado que você sabe que é muito importante. Porque olha só a quantidade e a qualidade de artigos que o projeto terá e que você pode mandar não só para o MEC, como para outras instituições, né, de yoga que fazem essa avaliação, né, e ter um artigo publicado, porque esse que eu mandei para vocês, que eu selecionei, está no Cielo. Vou mostrar para vocês o que é o Cielo. E você ter um artigo publicado, né, do seu curso, do seu aluno, é algo que te coloca, entendeu, dentro da academia de uma forma assim muito bacana e é uma felicidade. É mais do que tirar 10 num trabalho, bem mais. Porque você passa a ser uma referência mundial, porque o Cielo é mundial. Né? E aí você pode ter a referência do CAPES e referência, se vocês têm currículo Lattes, fazer um Lattes para vocês. Né? Eu tenho um exemplo disso, porque a gente tem muito essa... Ah, será que funciona? Será que não funciona? Então, dia desses eu abri meu e-mail e eu recebi, né, um convite para poder participar, porque a minha dissertação de mestrado foi em assédio moral. E eu fui convidada pela Universidade Federal da Paraíba para poder participar de uma pesquisa de campo junto a uma mestranda no que diz respeito à parte de assédio moral. E aí participei de boa, mandei, né, tudo já correu, e eles me acharam pelo Lattes. Né? E aí ela foi aprovada, minto. E aí o trabalho dela foi selecionado para essa banca especial, porque o prefeito da cidade ia, tarará, mais não sei quem. E aí ela, professora, a senhora pode vir? Eu peguei e falei, bom, eu espaço até tenho, só não tenho dinheiro. Né? Porque ela falou, não, mas eu só quero saber se a senhora pode, porque a universidade vai pagar. Então, ela foi a professora de vocês lá para o Paraíba. Imagina a honra que foi para mim. Né? Ela, novamente, ela fez a defesa dela diante de todo mundo e foi muito bacana. Foi um orgulho imenso, né, de vê-la e de ter participado junto com ela daquele 10 com louvor dela, onde já foi publicado, meu nome também está lá na publicação junto com ela, da orientadora dela. Então, assim, isso remete você para um mercado que é muito grande. Né? Diga. Existem, não sei, nacionalmente, internacionalmente, quais seriam os segundos que com esse foco que a gente pode ter. Então, é isso que eu estou falando com vocês. O professor vai poder lançar, se ela é uma revista eletrônica, né, que eu vou, é, tem nas telas, eu vou mostrar para vocês. O CAPES é uma revista eletrônica. E o próprio Google Acadêmico, hoje em dia, ele está integrado com o Cielo, onde vocês podem ser consideradas revistas eletrônicas. E que contém justamente os artigos, é, e eu digo para vocês assim, eu boto a minha mão no fogo completamente, porque são, a identificação é perfeita, não há plágio. Então, quando eu digo para vocês, leiam alguns artigos do Cielo, leiam do Google Acadêmico, leiam do CAPES, né? Pesquisem através do Lattes, alguém que tem alguma referência no que diz respeito a yoga, que vocês gostariam de saber mais sobre a vida daquele autor, é exatamente isso, porque a fonte é fidedigna. Né? É uma coisa no qual eu insisto muito. É, ah, professora, mas a senhora pede para a gente ver os artigos dos outros. E sim, é para colar? É, mas para colar referência bibliográfica. Porque se o cara é que leu aquelas referências, construiu um artigo fantástico como aquele que eu adorei, o que, que eu não posso escrever? O professor podia estabelecer um único tema. Essas revistas precisam de assinatura? Não, não, não, nós vamos ver. Ah, vamos entrar, vamos ver. Diga. É, no trabalho de conclusão de curso, a gente tem algum orientador? Sim, vocês terão um orientador. Perfeito. E tem banca de animadora? Ainda não sei. Teremos banca? É, geralmente eu, mais alguns. Dois professores, é que faz a avaliação. Já existe, porque nosso curso aqui não foi de graduação, nem mestrado, nada. E já existe algum trabalho desse, publicado em algum lugar? Sim, o trabalho que eu mandei para vocês, para a gente trabalhar, já é um trabalho publicado. Se está no Cielo, já foi publicado. E aquele foi só o que eu peguei, sem contar, né, nós vamos abrir aqui o Cielo, nós vamos, assim, entre aspas, contabilizar quantos tem, mas isso sem contar as outras revistas que são referenciais no que diz respeito a yoga. Porque aqui no Brasil, assim, um trabalho, assim, um curso assim, que não é ligado diretamente a uma graduação. É, exatamente. Esse que está no Cielo, que você mandou, eu imagino que tenha sido de alguma faculdade, faculdade de medicina, alguma coisa assim. Então, né? Era essa a minha dúvida. É assim, qual é a possibilidade de um curso, assim, que não está ligado à agência, uma graduação, pós-graduação? Entendi. Mas nós temos algumas revistas nos quais são referenciais dentro da área. Então, sim, tem. Até porque você, para você ser aprovado pelo Cielo, você tem que passar por muitos parâmetros, entendeu? Sim, com certeza. Mas eu estou achando muito bom a gente ter essa experiência, mas para a gente saber como é que funciona. Claro. Mas o nosso nível é um nível bem primário. É, mas se nós não começarmos, né, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Então, assim como determinados parâmetros, eles exigem um determinado nível, outros, né, nós já vamos devagar caminhando, né, por esse... É, eu digo que nós somos sempre cegos tateando no escuro, porque eu vou te dizer que para um artigo desse ter ido para lá, 1 milhão foram lidos, né, de inúmeras universidades. Porque a gente está nesse lado aqui, se assusta um pouco com a complexidade do assunto. Não é complexo. A estruturação do assunto, não, é para relaxar. Porque realmente funciona dessa forma. Né? Nós somos, em todas as nossas áreas, cegos tateando no escuro. E eu acho que a gente tem que brigar muito por isso. Né? Vou só, antes de te dar a fala, fazer um breve comentário. Né? E aí é um comentário da Luciana, né? De muitos anos atrás, que vocês com certeza têm algum tipo de conhecimento. Eu fiz um curso de 2 anos de cromoterapia. E na época, vamos dizer assim, não era nem a título de nível de ensino médio, nada, era um curso livre, ponto, do doutor Antônio Vieira, lá na General Roca, na Tijuca. E sempre foi algo extremamente mal visto, mal isso, mal aquilo, e aí durante um determinado tempo eu tive um consultório onde eu tratava de algumas pessoas com a cromoterapia. Só que aí a minha vida, né, foi levada para uma outra fase, aí eu divorciei e aconteceu tudo isso. Então eu tive que modificar todo o meu plano e nunca mais voltei na realidade. Eu me assumi na docência, porque isso, né, tem lá atrás, né? Apesar de ter essa carinha de 21 anos, eu não tenho 21 anos. Eu já tenho 51. Então o que acontece? Você. E hoje, quando eu vejo alguma coisa, quando alguém levanta alguma bola sobre isso, eu fico super satisfeita. Se passaram anos, passaram. Mas eu sei que hoje muita gente ainda continua se tratando com cromoterapia de uma forma bem mais séria. Já existe já pessoas que estão, entendeu? Já vamos dizer assim, é um cego tateando no escuro, mas que já percebe alguma iluminação, até porque aí se criaram outras terapias, né? Onde você acaba, vamos dizer assim, fazendo um mesclar, né? Tem o Feng Shui, que é a forma como se fala, né? Onde também trabalha essa parte de cores e posicionamento, e por aí vai, entendeu? Nós vamos conseguir. Pergunta. Assim, primeiro, realmente, eu achei bem interessante isso de a gente ter essa disciplina, porque é algo diferenciado até para algumas pessoas que não tiveram contato com uma matéria, com faculdade, qualquer que seja. Mas o ponto que eu só fiquei um pouco. Eu acredito que vai ter um bom senso nessa questão, mas mais preocupado é que a gente não vai ter um tempo hábil para utilizar um instrumento, fazer uma pesquisa. Assim, como, por exemplo, se a gente observar o artigo aqui que você passou, então aí pode até o mais ousado chegar e falar: não, mas ele fez esse trabalho em 3 meses. Não, mas 3 meses a gente sabe que isso aqui foi 2 anos durante a faculdade para a gente chegar à conclusão daquele instrumento, fazer a aplicação, pegar o resultado, etc. e tal. Então, acredito que a gente, no nosso caso, a gente vai ter que tentar pegar algum trabalho, algum instrumento que já tenha sido aplicado, que fique próximo que a gente vai utilizar como tema para a gente colocar como base no estudo, né? Vai ser eu estou trocando aqui com o Jair. Eu ia perguntar agora para o Jair. Depois dessa disciplina, são mais quantas disciplinas? Tem até fevereiro, né? Então, aí vou colocar uma coisa para vocês, né? Com a presença do Jair. Existe, né? Sempre em pintura da turma, se não for da turma, já uma latência, né? Uma paixão por tentar escrever sobre um determinado assunto. Então, o que acontece? É a minha sugestão, né? E quem quiser fazê-lo é bastante interessante. Por exemplo, eu vou viajar, tá? Então, o meu tema será sobre... o programa será sobre yoga e ansiedade. E nisso eu quero fazer uma pesquisa, né, para que eu tenha ali algo científico para poder comprovar junto a psicólogos, né? Estou viajando, tá, gente? Não sei, estou sendo bem sincera e leiga com vocês, mas eu quero, eu tenho alguns amigos que têm consultório, alguns que prestam, né, serviço, para ter mais ou menos uma ideia de a quantidade de homens e mulheres, a faixa etária, o grau de instrução, a renda e os motivos, entre aspas, nos quais nos levaram à ansiedade. Você, como vai terminar em fevereiro e nós estamos em junho, né, já no final de junho, você já pode fazer, entendeu? Começar a fazer já de julho a dezembro essas pesquisas e ir tabulando. Até porque, quem quer que a gente disparasse uma pesquisa e ela, todo mundo participa? Você precisa, por exemplo, se você fizer pelo formulário Sunday, que é que eu não recomendo a vocês, porque ele só é gratuito para cada 100 pessoas. Agora, o Google, ele já tem essa ferramenta e é ilimitado e é de graça, porque o Sunday é de graça até 100. Aí você quer fazer 150, 500, 1000, né? Você tem que pagar. E o Google te fornece essa pesquisa, né, de forma gratuita. Tem que publicar. É similar o modelo do Google. É, o modelo é similar. Né? E é bom que você parece que você formula as perguntas. Sim. O SAM já tem as perguntas prontas. E do Google, para vocês, é fantástico, porque vocês que vão formular as perguntas. E aí, o que acontece? Faz mesmo, entendeu? Dispara para o mundo inteiro, para quem conhece, pede para conhecido, pede para todo mundo, até formar, entre aspas. Aí eu queria ter pelo menos uns 100, 150 respostas, então vou ter que disparar para 5 mil pessoas. Entendeu? Porque nem todo mundo está afim de responder, mas tem gente que é bacana, psicólogas de escola, né, de empresa, de consultório, pra, pede para todo mundo. Eu não tenho problema meu, eu sempre digo. Ao máximo que a pessoa pode dizer, fala, não, não posso, não, não quero, tá, valeu, de boa, não vou ficar magoada, né, já passei da ideia de ficar magoada com isso, entendeu? Então, assim, mas tem muita gente que quer participar. E aí é uma coisa legal, quer dizer, vocês, mas aí você guarda, assim, lista para todos os lugares que você mandou, a data que você mandou, né, as pessoas que responderam, isso tudo tem que estar registrado. Não, nesse caminho aí eu até acho palpável. É porque a minha preocupação é se a gente teria que, assim, fazer uma escolha de tema, aplicabilidade, a pesquisa em cima da aplicabilidade, né? Um período é realmente acabaria mudando o tempo. Sim. Então, assim, mas se realmente eu for, né, nesse método, que não necessariamente eu teria que ter a aplicabilidade do que eu estou entrando na temática ali para se analisar um período que isso vai ser avaliado, então, aí realmente o tempo vai acabar ficando curto. De acordo com a minha experiência, né, acontece sempre, sempre entre aspas, né, existe os alunos que já tem, bem mais, tem alunos que já entram no curso sabendo sobre o que vão investigar, sobre o que vão pesquisar, sobre o que querem escrever. Existem alunos que eles, durante as aulas, acabam desenvolvendo um rapport com o professor de alguma rapport é confiança, tá? Desenvolvem uma simpatia, uma empatia, uma confiança por alguns dos professores. E aí, a partir daquela fala daquele professor, né, o ELES, vamos dizer assim, como aquele professor que vai te dar um referencial, que quem vai determinar a orientação depois vai ser o professor Jairo. Então, mas com ele você vai poder fazer uma troca, pelo menos de buscar a revisão de literatura, o que vocês leram, o que vocês precisam saber, o que vão ler, né? E existem também os alunos, você é o? Éder, que vão esperar até a última disciplina para escolher, né, a que tema que vão desenvolver. E o que acontece? Realmente, em 90 dias, para ir a campo, só se você já estiver inserido dentro de um contexto onde você já se garantiu. Então, o que aponta normalmente quando isso acontece? O aluno, ele lança a mão, às vezes, mais de um case ou de uma entrevista, né, onde ele, vamos supor, eu vou entrevistar a professora Luciana no que diz respeito, volta à ansiedade, a parte da ansiedade. Então, você vai construir as perguntas, né? Eu vou responder, e aí o que acontece? É entrevista de uma pessoa só, né? Não é uma pesquisa, né? A entrevista, você conseguiu uma, duas pessoas para poder entrevistar, e aí o que acontece? Você vai transcrever aquela entrevista para poder colocar dentro do seu trabalho, que é o máximo que em 90 dias você consegue. Mas eu tenho certeza que vocês já vão começar a ler antes, e particularmente depois dessa disciplina. O que acontece? Todas as vezes que você ouvir algo, né, até a própria disciplina em si, vocês já vão ouvir as próximas disciplinas a partir de uma escuta metodológica. Né? Vão, né, nas bancas, eu vejo que tem inúmeras revistas, né, que são bem bacanas, que trazem assuntos que eu sei que às vezes são assuntos que nada a ver, que são fúteis, é só para vender revista, mas tem sempre, a gente não pode, pela capa, julgar o que está dentro. Então a gente precisa verdadeiramente entrar ali para ler, para ver qual é aquele conteúdo. Né? Então é muito interessante. Ou pegar realmente um case pronto, né, que vocês saibam, né, de dentro da própria revista, ou case de dentro de um livro, onde vocês vão identificar a importância, né, desse trabalho para inserir no trabalho de vocês. Então, eu já tenho meu tema, já tenho um local onde eu vou aplicar as minhas observações, né, e a experiência ali em loco mesmo, né. Só que assim, eu vou trabalhar com criança, né? Então, eu queria que você me sugerisse uma ferramenta, porque questionário vai ser complicado. Não, você tem que ser de idade. Então, eu vou pegar uma coisa variada assim, dos 4 aos 12, talvez, 13, né? E, além da minha observação, talvez algumas perguntas feitas na própria aula, ali na própria aplicação, né? Do... É, não, vai ser melhor. Como a idade vai avançar, né, para 13, e 13 anos hoje, quase que equivale a 18, dependendo do nível da criança, é melhor que seja através do lúdico, para não conflitar, não constranger, né, de forma alguma. Então, ainda que eles achem, ah, isso é coisa de criança, tá, mas olha só, é uma mesma atividade, né, aplicada para todos, e aí você consegue, né, tirar dele esse conceito de que está fazendo a mesma coisa de criancinha. Porque, na realidade, nós vamos aplicar a mesma atividade de forma diferenciada, onde quem tem 13 não perceba que ele está fazendo a mesma coisa de quem tem 4. Mas isso aí é na prática da aula, eu estou falando assim, para coleta de dados. Não, para coleta de dados mesmo, né? Tem que ser de forma lúdica. E aí depois eu vou te explicar. Tá. Alguém mais vai trabalhar com lúdico? Com criança? Nessa parte de cidade? Eu gosto de gestantes. Trabalhar com gestantes. Ah, gestantes. Aí é mais fácil, diga. Eu quase lúdico, é idoso, no... trabalhar e mais voltado para a parte de doença crônica, como diabetes. Mas aí, o que você pretende trabalhar de publicidade com eles? Não, digo por ser idosos, né, tipo, pode entrar numa escala de lúdico também, porque eles têm uma certa dificuldade, até como você falou no início de buscar a tecnologia, eu falo para a própria mãe. Sim, não, total sentido. Né, então, ela acaba assimilando por uma imagem, por alguma outra palavra mais comum para ela, pela idade dela, do que pela busca da tecnologia. Eu vou construir algo, né, dentro dessa parte, e aí vou mandar para o Jairo, tá? É. E aí o Jairo manda para vocês. Tá bom? Já, Jairo. Só perguntar uma coisa. Eu estou com uma ideia, assim, porque eu trabalho com óperas, assim, fazendo figurinos e coisas assim. Com essa voz podia ter a mão. Não, eu posso ter ideia, agora eu mudei de área um pouco. Mas assim, a minha ideia era fazer uma junção, por exemplo, eu queria trabalhar com yoga e arte. Eu trabalho com um grupo grande, deve ter umas 50, quase 60 pessoas. E a minha ideia é, eu meio que faço a diretriz do figurino, cenografia, e aí levo para eles, a gente faz um trabalho em conjunto de construção dessas coisas. E eu queria meio que inserir a yoga nisso, por exemplo, assim, fazer exercícios de yoga e criatividade, não? Mas sabe, esse sentido de inspiração, de inspirar eles para me levar a um resultado. Então, assim, isso já iria ser feito, começar pelo próximo final de semana, que é um curso que eu dou, e a ideia era introduzir isso. Como, por exemplo, metodologicamente, que eu poderia organizar isso? Porque, assim, é um grupo totalmente heterogêneo, tem gente de 12, 15 anos até 70 anos, sabe? Mas assim, eu preciso da autorização deles, sabe? Assim, por exemplo, eu posso colocar assim, a minha metodologia foi dada em tal dia para o grupo tal, em que eu passei tal técnica, resultou nisso, assim, as fotos, isso tudo esse, como é que eu posso dizer, esse processo ele pode ser escrito dessa maneira, ou preciso... Você ter... é o... Gustavo, acredito que assim como eu, todos vocês têm, né, por primazia, trabalhar de uma forma extremamente transparente, né? Vocês sabem que é bíblico aquela frase, a verdade os libertará. Então, o que acontece? Eu acho que seria extremamente interessante se você colocasse isso para o seu grupo, entendeu? Seria muito importante que eles participassem desse seu trabalho. E a forma como você... pretende trabalhar com eles até para eles te darem feedback. Vai ser um trabalho extremamente rico, muito bacana. Te dou maior apoio. Entendeu? Faça, mas conte para eles, porque até o que acontece? Eles vão saber da importância, saber que são importantes para você e saber o quão importante é o feedback deles para você. Então, até os mínimos detalhes eu entendo que vocês precisam. Eu comparo muito, né, seja o tempo que eu falo, com a homeopatia, né? Precisa de cada detalhe, eu percebo de cada movimento da yoga é necessário. né, precisa-se de uma perfeição, de algo extremamente, de uma conexão, né, do ser consigo mesmo, para que tudo aconteça, né, é muito lindo. Então, quando você sabe como funciona, né, ele vai acabar se esmerando muito mais. Deixa eu falar aqui rapidinho, tá? A princípio, eu tinha pensado no tema de observação minha. E aí eu acho difícil, inclusive, eu ter esse, para poder acrescentar na minha ideia. Freud diz que a gente só consegue se ver sobre os olhos do outro. E eu acredito muito nisso, né, por várias experiências, por vários experimentos. Se você tiver a coragem e a ousadia de entrevistar no seu entorno, seu marido, seu filho, seus vizinhos, né, no que diz respeito ao que você quer, você vai ter um trabalho fantástico de si mesmo. E aí você, claro, você faz um relato de quem a Rosiane, se conhece e de quem a Rosiane é e as pessoas que você escolheu para apontar, entendeu, determinadas coisas, porque às vezes a gente acha assim, ah, eu faço isso. Ah, eu não faço isso. Não, você sempre faz. Não, eu não faço, eu nunca me percebi. Tá, você nunca se percebeu. Mas o que o outro vê... Não, não estou dizendo que o que o outro vê é o que... vamos dizer assim, é o que verdadeiramente é. Mas às vezes a gente, sem querer, a gente se coloca numa posição e não consegue se perceber. É a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Eu, quando sou aluna, eu posso, pode até ser, né? Eu falei com vocês quando o negócio de horário, ah, de ser britânica, você falou. Eu realmente nunca cheguei atrasada em sala de aula. Mas pode ser que eu chegue atrasada. Pode ser que eu sente lá atrás e jogue bolinha em alguma vez. Pode acontecer, né? Eu não me recordo de ter feito, mas, né, vai acontecer, entendeu? Então, às vezes, o olhar do outro é muito importante para os nossos relatos. Porque você, às vezes, insiste em dizer que você não faz aquilo, o outro diz que faz. E aí existem alguns experimentos, claro, que essa psicanálise que você grava o seu dia ou grava algum momento seu, e aí você olha e você não se reconhece. Você fala, nossa, como que eu fui capaz de fazer isso? Seja negativamente ou positivamente, né? Ah, eu não sabia que eu era generosa, que eu era humilde, ou que eu era... Entendeu? Então, eu gosto muito dessa proposta. É uma proposta trabalhosa. Mas é uma proposta bem interessante. Pegando o link do Gustavo, o caso dele seria um estudo de campo para fazer... Sim, com certeza. Mas aí ele teria que fazer uma entrevista com cada pessoa dessa parte? Não, não, não. Como é que seria? Na realidade, vai acabar revertendo isso. Porque o que acontece? Quando ele abrir para todos, depois ele vai pegar com cada um deles o report deles, o feedback deles. Ele tem que fazer isso. Seria uma coisa mais global, assim, global, Gustavo? Não tem como fazer global por conta da faixa etária, que é muito diferente. Ele pode até pegar, você pode até estabelecer grupos, tipo, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, fazer 5 grupos, entendeu? Aí tudo bem. Ah, tá. São quantas pessoas? Deve ser umas 50 pessoas. Assim, exatamente, aí você pode fazer de grupo. Vê a idade mínima e aí estabelece a cada 10. Ou trabalhar com um grupo ou dois grupos. Do pai também. E a Léa, vê o que você acha que vai ser mais interessante. A ideia dela também é legal. E esse trabalho aqui em grupo? Não, é isso que eu vou fechar ainda agora com o professor Jairo. Diga. No meu trabalho, pessoalmente, eu estou querendo fazer uma proposição. Isso já deve existir, já deve ter feito a experiência com as pessoas, mas o meu trabalho seria ser uma coisa mais filosófica. Bacana. E aí... eu posso fazer o trabalho sendo um questionamento, porque eu não tenho como aferir que outras pessoas já passaram, lógico, fazer uma pesquisa. Sim. Mas, abertamente, eu vou falar assim, por exemplo, yoga, uma filosofia para o rumo da sua vida, vamos dizer assim. E eu vou pegar a experiência de alguma pessoa, algumas pessoas. Mas eu queria botar muito mais como um questionamento para a pessoa que fosse ler, se interessar em fazer, do que mesmo uma resposta do que já aconteceu com ele. Pode ser assim também? O que acontece? o trabalho de investigação, né? É, todo o TCC é um trabalho de investigação, né? Uma pesquisa e uma investigação, que parte de um determinado problema, saindo do conceito epistemológico da palavra problema. É algo que nós vamos investigar, implantar, implementar, né, construir, ressignificar, revisitar. No seu caso, particularmente, se você vai lançar a mão da filosofia para articular com a yoga, você sabe que terá que conceituá-la, inclusive de forma teológica, antropológica, até para que você consiga fazer justamente a amarração, né, do que diz respeito à yoga. Então, ao você trazer os exemplos que você quer trazer, até para que você desperte o interesse das pessoas, normalmente não é assim. A gente precisa, né, nós ainda somos muito São Tomé, né? A gente precisa ver para crer. Então, o que acontece? Você terá que lançar a mão de alguns casos reais, verdadeiramente relatados, para fazer a sua proposição. Eu acho bem bacana, é um trabalho que tem tudo para dar certo. Mas você precisa trazer alguns casos reais para fazer sua proposta. Acho que ela quer complementar. Por exemplo, esses casos reais, casos que já não sejam pré-existentes, a gente pode criar grupos de experiência para eles? Sim, com certeza. Entendeu? Porque o que acontece? Aí você tem relatos, né? São relatos que você terá, e aí a pessoa tem que ter, não pode ser pessoa anônima, a pessoa realmente tem que se identificar, dizer a idade, né? Você tem que ter isso. Não é necessário nem fotografar, né? Mas a pessoa ela tem que assinar um termo de que aquele relato é verdadeiro. Igual no seu caso, a pessoa tem que permitir que, tá, que ela está participando, ela está ciente que ela está participando desse grupo de estudo. Tá? Jari, deixa eu falar uma coisa com você, aproveitar que estou na frente de vocês. O que, que o MEC estabelece para artigo científico? Pode ser desenvolvido em até duas pessoas. Uhum. Não pode. Ou é individual ou é em dupla. E aí, na hora, tanto que eu até tirei, porque já foi possível que fossem até quatro pessoas. Vocês verão se ela ainda algumas de quatro pessoas, mas na nossa última atualização, conforme eu falei com vocês, a professora de vocês pertence à BNT e a cada seis meses a gente tem que fazer reciclagem. E se tem alguma coisa de última instância, eles mandam para a gente por e-mail. É. Então, a última revisão deles foi fechar um artigo em até duas pessoas. Uhum. E aí, depois que você, né, dissemina com eles, aí o professor depois fala com vocês se topa dessa forma, se quiser já falar agora, se pode ser. Sim. Acho que tinha até sido falado no início, foi comentado, era até 13, né? Aí passamos para 12. Mas porque aí já foge até da minha competência, da competência do professor de ser mais. Eu já não sabia dessa atualização. Aí tem que fazer o teste. Exatamente. Mas aí a gente tem que ver o ano, é isso que eu estou falando. No Cielo vocês vão achar. Você acha que é 2003? Tem, eu acho que tem duas semanas, mais ou menos, que eles mandaram a atualização. Diga. No acadêmico, eu só achei um artigo falando sobre yoga para diabetes. Então, assim, na internet tem uma enxurrada de informação, mas no acadêmico eu só achei esse, foi pelo Relax. Nós vamos olhar. E aí eu poderia também fazer uma pesquisa, o que você aconselharia em forma de para me aprofundar mais, sabe? Eu não sou médico, então eu não sei como eu poderia fazer isso com pessoas que são diabéticas, entendeu? Entendi. E a ideia também são idosos, entre 56 a 74, que é a média que foi o estudo que está proposto no que eu achei, foi o único que eu achei. Você não tem nenhum amigo endócrino que possa... Amigo não, mas eu tenho contato, eu posso fazer contato e ver o que eu posso estudar, mas eu queria uma direção... De como eu posso chegar nesse questionário, entendeu? De poder chegar no paciente e perguntar se ele pratica ou se ele não pratica, qual é a vantagem que ele achou em fazer yoga e fazer a comparação entre esse e o outro que não faz. Porque o que acontece? Eu não sei como chegar. Estou tentando explicar para você. Não sei como chegar nessa profundidade. Porque o que parte a pesquisa, né? Você terá que identificar grupos que fazem yoga, ponto. Esse daí você já sabe, é o primeiro caminho, né? E aí uma segunda identificação é saber de que forma você vai conseguir saber se eles são diabéticos. Sim. Ou não. Eu falo isso que minha mãe, ela é diabética. Então, assim, no caso dela, ela falou para mim um pouco tempo que ela tinha. Você tão comum, né? Não, mas tem vergonha de falar, porque tem gente que não aceita bem. Porque, nossa, imagina outras pessoas que têm outras doenças crônicas, como HIV, lúpus, psoríase. Então, assim, eu tenho pessoas que têm esse tipo de doenças crônicas, até na própria família, que eu posso estudar também. Então, o que acontece? Quando você identificar um grupo, você precisa falar com o gestor daquele grupo. Se, como é que são o pessoal da melhor idade naquele grupo, né? Se eles se sentiram à vontade, né, de falar sobre isso, porque você tem tudo para fazer um trabalho excelente, só que você tem esse impasse, você precisa transpor esse obstáculo. Uma vez transposto esse obstáculo, você vai, entendeu? Vai seguir, entendeu? Com toda certeza. E aí, o que acontece? O primeiro passo é esse, identificou grupos que fazem yoga? Sim. E aí quem é o responsável por aquele grupo? E aí você, isso que eu falei, entendeu? Pegar e conversar com a pessoa e falar, olha, é uma proposta de trabalho, uma proposta interessante, e aí todos vão estar participando, eu gostaria de fazer essa entrevista, e aí propor alguma coisa. Peraí, gente, só um minutinho carregado da. Muitas vezes, através da própria investigação bibliográfica, nós ficamos plenamente satisfeitos com o que investigamos. Porque o que acontece? Temos a parte do tempo, né? Temos a parte de algumas limitações no que diz respeito. Que é aquilo que eu falei com você, pode ser que você consiga avançar para águas mais profundas, pode ser que sim, e pode ser que não. Então, o que acontece? Uma investigação, né, bibliográfica vai fazer com que você tenha todo esse respaldo, todo esse embasamento. Porque o que acontece? O avanço, né, no que diz respeito à parte da globalização, da tecnologia e dos estudos, hoje em dia funciona da mesma forma que a tecnologia de celular. Né? A gente vê, lançou, já tem S50, né? Porque começou com S2, já está com S8, não é? Entendeu? Então, é exatamente assim. Então, um exemplo, né? bem básico. Vamos supor que yoga, 2 anos atrás, a escritografia era com I. Mas alguém fez um estudo bibliográfico, né? Onde descobriu que com Y, porque o Y tem uma grafia assim, assada, se conecta de uma outra forma, né, com o seu corpo, com a sua mente. Então, o que acontece? A cada ano, mais teóricos vão estudando e vocês vão participar, estão participando também desse estudo, e a partir desse estudo vocês vão descobrir outras coisas. Aquilo que eu falei com vocês, vão ressignificar alguns conceitos. A partir do quê? Da sua própria ótica. Então, é necessário fazer a revisão bibliográfica, essa investigação bibliográfica. E muitas vezes vocês vão ficar plenamente satisfeitos, né, com essa investigação. Eu tive, que eu acho que a dúvida de um é a dúvida de todos, eu tive, né, aqui em conversa com alguns alunos, onde eles ainda vão fazer a graduação. Né? Então, isso gera, né, uma curiosidade de como vai funcionar essa escrita. E a complementação que eu não fiz é extremamente importante pelo seguinte: quando você já começa a escrever um artigo agora, antes mesmo de você fazer uma graduação, olha quanto você vai avançar depois que você fez a sua graduação. Você já sabe como fazer, você já vai saber como investigar, onde buscar os livros, onde você vai, né, buscar tudo isso. Então é muito interessante, muito importante. E o que acontece nesse momento? O interessante é que você faça uma investigação bibliográfica, né, de aprofundamento. Para quê? Para que você conheça os conceitos, consiga articular os conceitos. E aí o que acontece? Quando você ouvir, né, você automaticamente já se conecta. Né? Eu estava conversando com ela aqui agora, então estava falando sobre a yoga. Né? E aí eu falei, bom, é a primeira vez que eu vou estar efetivamente com uma turma. E aí, essa semana, um dos meus alunos, né, que é da Marinha, pegou e postou lá no Facebook: eu agora farei yoga. Vocês já devem ter visto que é um vídeo onde a pessoa que toma cerveja está, né, com a garrafa. Então, apesar de não concordar com o exemplo em si, porque eu podia aproveitar muito mais o exemplo de uma muda de planta na mão, né? Mas não invalida, né? Porque a pessoa pratique ou não bebe ou não fuma, isso e aquilo outro. Mas eu quero dizer assim, talvez se eu não tivesse já tão conectada com vocês, eu não tinha tentado para o vídeo. E é isso, na realidade, é esse ponto que eu quero dizer. Cada vez que você se conecta com um assunto, toda vez que alguém toca naquele assunto, você o é. Automaticamente você passa a prestar atenção. Então, a investigação bibliográfica, gente, é algo fantástico. Diga. Eu já, mais ou menos, defini o meu trabalho, mas antes de eu, quando falou a primeira vez aqui, que eu tinha que temos que fazer um trabalho, sim. A primeira coisa que me ocorreu, que eu corro. Aí a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte, eu vou pesquisar corrida e meditação. Né? Sim, é, fazer essa dinâmica. De correr meditando. Foi a ideia que eu tive. Mas em relação a essa, eu mudei. Aí eu vou para outro caminho. Mas essa semana, fazendo a pesquisa do artigo que nós fazemos, caiu num artigo que dizia que é impossível meditar correndo. Era assim, eu chegava lá e ficar no silêncio, ficar com uma calma corporal, eu também ia te perguntar, como será correr? Porque, aí eu fiquei assim, curiosa, né? Será que realmente, porque eu li um artigo, né? Sim. Eu teria que ter um novo chão. Exatamente. São milhões, pessoas. Eu acho, por isso que eu estou falando, essa questão, tem dois pontos que eu queria até falar sobre as colocações da primeira parte e com as dúvidas que surgiram. É, isso eu acho extremamente válido, assim como eu falei do Alessandro, que é um estudo comparativo, né? Sim. Como é a visão disso sobre, a partir do yoga e qual é a visão disso a partir de outras ciências. Então seria um estudo, na verdade um artigo de estudo comparativo e pesquisa bibliográfica. O que, que tem de bibliografia falando sobre a impossibilidade de se meditar correndo? E o que o yoga ou outras bibliografias oferecem mostrando que é possível? Por exemplo, nesse caso, o que a prática da corrida gera a nível do córtex cerebral? Eu acho que é um efeito bem semelhante. Então, no nível, né, de substâncias neuronais. E o que a meditação cria de condições para que essas produções bioquímicas do neuronal facilite um acesso? Então, é possível, talvez fisicamente, porque corrida você está em movimento, meditação você está parado. Mas num outro nível. Então, onde elas se dialogam é que a gente faz um estudo comparativo com base bibliográfica. E outra coisa... Não só confirmar, exatamente. Constatação. É uma constatação de que dialoga, uma constatação de que não dialoga. Até errado, não. Gente, não existe verdade absoluta. Vocês sabem disso. É o que a pesquisa vai levar. Sim, e um outro ponto... Na minha prática de corrida, eu também não corro para competir com ninguém, não. Sim, eu gosto de correr. Corrida me acalma, me energiza, me faz tudo. Na minha prática de corrida, eu sei quando a minha corrida foi boa, quando eu consigo acalmar minha mente. É. Que quando você começa, às vezes, cara, você não dá nem atenção no que você está fazendo. Dali a pouco, sei lá, vai dando um equilíbrio. Por exemplo, a endorfina. Um exemplo é a endorfina. Tinha uma aluna que ela era extremamente agitada. E um dia, depois de uma série bem intensa de sura, né, de uma prática mais intensa, ela saiu sentindo, descrevendo que eu estava sentindo o mesmo que ela sentia quando ela estava correndo. Uma sensação de endorfina que deu uma acalmada nela. Então tem um diálogo ali. Uma outra coisa que eu acho importante também, só para ficar claro para eles não ficarem apavorados, é em relação ao tempo. Sim. Né? Que a gente vai ter um tempo curto, como o Hélio mesmo levantou. A minha visão, assim, para essa questão do artigo é... O artigo não é necessariamente já a conclusão do trabalho. Né? Ah, sim. É o início de uma pesquisa. E o que a gente tem feito em todos os anos, né, com os alunos, é deles levantarem que tema que você quer trabalhar. Então faça um artigo científico sobre ele. Onde você vai dar um enfoque maior numa pesquisa bibliográfica, fazer essa comparação do caso, né? E entregar ele nesse prazo. Isso vai ser um primeiro passo de algo que, poxa, eu gostei de fazer essa pesquisa, abri um campo enorme. Depois do curso, fez a entrega do artigo, que é esse artigo inicial, você pode continuar o desenvolvimento dessa pesquisa já numa outra profundidade. É, porque o que acontece, né, por mais que eu não queira, e aí é bom também que o professor já vê até para vocês, né, o trabalho que vocês estão fazendo agora, para quem já fez graduação, quem vai fazer depois, a gente tem que articular o projeto político-pedagógico do curso, né, com algumas informações de MEC que são importantes dentro do contexto. Né? O que o MEC diz no que diz respeito à parte da entrega do trabalho, né, em final de curso? Que são 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Tá? 90 dias direto, eu abro, né, o professor já.